cumbalari vista. Cumbalari, cumbalari, cumbalari vista. Oh, no, no, no te vista. Oh, no, no, no te vista. Mini, mini, uesa, mini, mini, mini, wawa. Mini, mini, uesa, mini, mini, mini, wawa. Oh, no, no, no, chihuahua. Cumbalari, cumbalari vista. Cumbalari, cumbalari, cumbalari vista. Oh, no, no, no te vista. Oh, no, no, no te vista. Mini, mini, uesa, mini, mini, mini, wawa. Mini, mini, uesa, mini, mini, mini, wawa. Oh, no, no, no, chihuahua. Oh, no, no, no, chihuahua. Banana mista, com banana, com banana, com banana mista. Oh, no, não quero pizza. Oh, no, não quero pizza. Vou levar um pedacinho para o meu chihuahua. Vou levar um pedacinho para o meu chihuahua. Oh, no, chihuahua não quer pizza. Oh, no, chihuahua não quer pizza. Com banana, com banana, com banana mista. Com banana, com banana, com banana mista. Oh, no, não quero pizza. Oh, no, não quero pizza. Vou levar um pedacinho para o meu chihuahua.